Checklist, o seu podcast com as nossas recomendações semanais. Você já sabe, eu sou o Thiago Souza e aqui comigo, Fernando Neto. E aí, galera, mais uma vez aí, hein? Bora lá, hein? Bora lá, galera. E hoje, pela primeira vez, estreante aqui no cast, Henrique Kreuzer. Opa, galera, obrigado pelo convite, viu? Tô muito honrado por estar aqui. Por nada, a gente que agradece, Henrique. Vamos lá, faça como o Henrique aí, se prepara que já vai começar o programa! E aí, amigos, tudo tranquilo? Tudo de boa, nós temos o primeiro contagiado aí a se vingar do tédio conosco. Muito bom, seja bem-vindo aí. Pô, muito obrigado, viu? Por nada, cara, a gente que agradece. Como é que você tá sentindo aqui? Olha, eu tô bem feliz porque são pessoas bacanas. Eu sempre gosto de ouvir os casts de vocês. Na verdade, escutei todos, né, até hoje. E eu fiquei muito feliz com o convite. Pô, legal, cara. A gente que fica feliz de você nos prestigiar ouvindo aí. Sempre trazendo comentários lá na página também, o que ajuda bastante. E vai ser um privilégio muito grande hoje a gente estar junto aqui, cara. A gente tá aqui pra cumprir um desafio bacana. É justamente uma recomendação sua do último cast que a gente leu lá nos feedbacks, que são trazer aqui animes pra galera, né? E o nosso desafio é trazer alguns animes que talvez não são tão conhecidos, né? Hoje não tem Dragon Ball, hoje não tem Naruto, e como eu gosto de falar, não tem Narutices também. Ou tem, né? Ou talvez vai ter Narutices, não sei. Você sabe que antes, Naruto é o único desenho que ele já era um adjetivo antes dele ser conhecido. Né? Antes do Naruto ser conhecido, eu lembro que a gente já costumava falar de Narutice, porque tinha galera que já curtia, tá? Hoje em dia é super comum, né, e tal. Mas eu gosto da expressão Narutices pra coisas japonesas. é boa mesmo. Então, Henrique, mais uma vez, cara, seja bem-vindo, fique à vontade e vamos embora pras recomendações. Galera, quem quer começar abrindo as portas? A gente... começa pelo convidado especial, já pra deixar aquela boa impressão de educação. É, eu não sou bem educado, não. Eu quero que se foda tudo. Então, beleza. Então, começa você, cara. Desgraçado. O que você traz de recomendação? Que anime que você recomenda pra galera hoje? Fernando Neto. Galerinha, eu tava só de zoeira, tá? Eu sou muito amável, me amem. Você sabe que isso não vai colar mais, né, cara? Por favor, galera, eu sou muito bacana. E cala a boca, gente. Você sabe que, assim, o Fernando, quando você não conhece ele, você até que tem um respeito. Depois você conhece, aí você descobre que, não, realmente ele é esse crápula, sim, não. Sim, é, isso aí. Ô, tô sendo difamado aqui, mas que é isso, cara? Não pegue difamação como realidade. Isso chama-se verdade vindo à tona, Fernando. Uma parada difícil. Então quer dizer que a recomendação de vocês vai ser não falar comigo, é isso? Não, eu tô falando, cara. Ah, entendi. Muito bem, pô. Eu vou embora, eu vou desconectar aqui essa merda, então. Não, brincadeira, galera, brincadeira. Vamos ao que interessa aí. Esta noite, ou dia, ou tarde que você estiver ouvindo este cast, eu vim aqui pra falar de um anime que é bem conhecidinho até, tá? Ele não é tão desconhecido, mas ele não é tão popular quanto Dragon Ball, Naruto, né? É, como a gente falou, ou outros animes como Yu Hakusho e esses do gênero. Eu vim pra falar de Rama Meio. Bom, Rama Meio, ele foi criado aí por Rumiko Takahashi. É isso? Não. Não, tá certo. Criado por Rumiko Takahashi. Ela conta a história do Rama Saotome, que é um garoto de 16 anos. Ele está numa província ali da China treinando. Ele é chinês, ele é louco por artes marciais. E ele está ali, tipo, passando por um treinamento específico. E ele faz uma jornada de treinamento nas montanhas Baiankala, na província lá de Chiangkai, da China. Entretanto, nessa jornada dele, ele encontra um lugar onde há uma série de lagos, uhum, amaldiçoados. São fontes amaldiçoadas, perdão. Ele e o pai dele caem nessas fontes. né? E as fontes, ela basicamente te amaldiçoa na última coisa que morreu nela. Uhum. Então, o Rama acaba se tornando uma garota atraente de 16 anos e o pai dele se torna um panda enorme. E eles vão pro Japão, no caso, pois o panda, as ideias, pois o Rama tava, né, aquela coisa de casamento arranjado e tal, e ele vai até a casa da família Tendo, exatamente. Ali eles acabam descobrindo esse segredo do Rama, né, e do pai dele, uma hora que eles pegam o Rama tomando banho, né, como garoto. E aí eles acabam meio que empurrando o casamento arranjado, que, tipo, ainda não tinha uma noiva escolhida, eram três irmãs e uma delas ia ser escolhida, e eles acabam jogando pra aquela velha receitinha de anime, né, da menina que não quer saber nem aí de garotos, que ela é Super Maria macho e tal, que ela odeia garotos. Uhum. E aí eles vivem um romance muito engraçado, muito bonitinho e muito divertido e dinâmico de acompanhar, tá eles ligado? Eles vivem um romance. Ai, meu Deus. Cara, mas já que você parou, eu tô aqui muito ansioso pra te fazer uma pergunta. Diga aí. O personagem principal aí, como é que é o nome dele mesmo? É o Rama Saotome. Aham. Uhum. Ele vira a... Ele continua com esse nome, Rama, mesmo com a aparência de mulher depois. Sim. Sim, é. Porque, se não me engano, é um nome... Na verdade, assim, o nome é Rama Meio, justa é Rama Meio, né, o nome. Que, assim, ele, ao cair na fonte amaldiçoada, quando joga água fria, ele vira mulher. E quando joga água quente, ele vira homem. Exatamente. E a mesma coisa com o pai. Quando joga água fria, ele vira um panda. E quando joga água quente, ele volta ao estado normal, né? Ah, entendi. Eu ia fazer essa pergunta. Era a minha próxima pergunta. Muito bom, Henrique. Tá vendo como é bom trazer um cara aqui, entende? Tá vendo? Ele me apresentou esse anime e tem propriedade pra falar aí, tá vendo? Porque, cara, quando você falou que perceberam que ele era homem porque ele tava tomando banho, eu achei que quando ele era mulher, ele era tipo um corpo de trans, tá ligado? Mas agora faz mais sentido. Sim, sim, sim. Não, ele acaba fazendo parte dessa maldição, que quando ele sofre contato com água fria, ele se torna uma menina. E aí quando ele toma o banho de água morna ou quente, ele volta a ser o Rama, né, original, o Rama masculino. Por isso, meio. Pô, interessante. Né? E ele acaba tendo o mesmo nome. E a Rama, menina, ela também é muito carismática. Ela é uma menina brava por ser a personalidade do Rama, que é um moleque. Então, ela acaba se tornando uma personagem muito bacana de acompanhar também. E o romance do Rama com a Akane, né? Que das irmãs é a mais nova, é essa que odeia garotos. Acaba se tornando bem característico. É bem aquela receitinha que a gente já conhece, sabe? De Goku e Chichi, de Yusuke uhum. e Keiko. Aquela coisa que os japoneses usam muito nos seus animes, né? Que basicamente é a garota que odeia, não quer nem saber, ou por si só tem uma personalidade muito forte, né? Então funciona muito bem pro contexto, assim. Eu acho que dá muito certo. Pô, legal, cara. Então, ouvintes, você que tá ouvindo aí, seja lá no seu sofá, colchão ou troninho, eu vou recomendar para você o Rama Meio, porque é muito divertido, né? Ele é um anime de artes marciais, né? Então é bacana também ver essa parte. Mas o que conta mais é a comédia. Ele é muito engraçado. Fernando, o anime, ele é muito grande, tem muitos episódios, você chegou a assistir muita coisa? Então, na verdade, o anime eu não acompanhei ele todo, né? Eu cheguei a acompanhar a maior parte do mangá e, inclusive, é o que eu comentei com o Henrique, né? Que, tipo, não querendo ser beat, mas já sendo, né? O Rama Meio, ele é melhor o mangá do que o anime, do que o anime, né? Uhum. O mangá, ele se sobressai, de fato, não tem nem o que contestar. Se você ler, eu acho que fica mais sujeito à sua interpretação sobre a piada, tá ligado? Então acaba sendo melhor, assim, ele se sai melhor. Uhum. Mas acho que foi um pouco do que aconteceu, por exemplo, com é, a piada mortal, né, a animação e a HQ, né? Foi muito fiel, mas o tom de escuridão da HQ ainda é assim, é muito melhor e não tem aquela introdução tonta do começo. Mas então você não recomenda ou você recomenda, vale a pena, mas o mangá é melhor? Não entendi. Não, o Ramameio, ele é espetacular, seja lá o que você for acompanhar, uhum, tá? Se você for acompanhar o mangá, você vai se divertir demais. E o anime, talvez, ele te deixe um pouquinho a desejar em relação se você já tiver acompanhado o mangá. Se você não tiver acompanhado o mangá, você vai gostar da mesma forma, porque é muito engraçado. Ah, entendi. Certo? Muito mas bom. Assim, é tipo... acho que o exemplo clássico que a gente pode usar é os fãs... eu não sou fã, mas eu sei usar esse exemplo. Tipo, os fãs de Harry Potter preferem os livros aos filmes, mas gostam de ambos. Entendeu? Entendi. Eu acho que vai da mesma pegada, assim. O mangá é muito bom, é mais dinâmico, é mais divertido. Algumas piadas são melhores aproveitadas, até em função, né, de como você vai assistir, se você vai assistir legendado ou dublado, né? Uhum. Mas eu prefiro o mangá. O mangá é mais engraçado. Pô, legal, muito bom. Mais alguma consideração aí sobre o Ramameio? Ah, minha consideração é leiam. você vai se divertir muito, cara. É muito bom. Bacana. É muito bom. Então, leiam, assistam aí o anime também, né? Sim. Acho que vale a pena. Interessante, cara. Eu já tinha ouvido falar bastante dele. Confesso que eu nunca assisti, mas já me recomendaram várias vezes, né? Sempre que eu trombo alguns amigos aí que curtem bastante anime, eles sempre falam pra mim, cara, você tem que ver, é muito divertido. É curioso, a primícia é no mínimo curiosa, eu acho que vale a chance aí, pelo menos pela curiosidade. Sim, o bom é, esse anime eu conheci sem saber sinopse nenhuma, né? O que foi muito bom porque eu não trazia expectativa. Então, quando eu soube do tema principal, pra mim foi um choque muito grande. Mas a forma que eles abordam é tão divertido que você se interessa em continuar, tá ligado? Uhum, legal. Muito bom, galera. Muito obrigado. Então, ficamos aí com essa recomendação sua, Fernando Ramameio. Henrique, como convidado especial agora aí, o que, que você traz para os nossos amigos ouvinteles de recomendação? Eu trago um anime assim meio polêmico, né? Então, assim, ele é uma questão de amor e ódio, né? Então eu vou falar sobre Samurai Flamenco. Não sei se vocês já ouviram falar. Eu já ouvi falar do Samurai Flamengo. Ai, meu Deus. Não, agora Samurai Vascão. Eu já, não, é sério, eu já ouvi falar do Samurai Fluminense. É que assim, na verdade, Flamenco é Flamingo, né? Então, então tá aí, né? Cara, eu já ouvi falar sim, inclusive já tive bastante curiosidade de assistir, porém tá me faltando um pouco de tempo, cara. Mas eu já tive vontade de assistir várias vezes aí. Ele me parece ser meio uma pegada tokusatsu também, né? É isso mesmo? Na verdade, assim, ele é um anime curto, né? Ele tem só 22 episódios, né? Uhum. Só que eu recomendo assistir até o episódio 18. Mas, assim, vamos apresentar primeiro, né? O anime, né? Uhum. O Samurai Flamenco, ele fala sobre a história do protagonista Masayoshi... Não, desculpa, ó. Masayoshi... Hazama, Masayoshi Hazama. Caceta. Olha o nome do cara. Então, ele conta a história de um rapaz, né? Ele é órfão, né? Que decidiu virar um super-herói, né? Ah, legal, legal. Daí você pensa, pô, tipo Batman, assim, mas não, o cara, ele tá no mundo real, como se fosse o nosso, né? E, então, assim, você imagine você agora pensando, ah, vou virar um super-herói, tipo, o que que é, sabe? Procurando um manual, né? Mais ou menos isso. Daí você pensa, ah, beleza, o cara vai ser um super-herói e tudo. Aí você pensa, tá, mas quem é a referência dele? Superman? Batman? Não, são Super Sentais. Ah, legal, cara. Aí você imagina, então, você, no seu mundo, você andando na rua, joga um papel na rua, e de repente vê um cara de colã vermelho, capacete, tipo, no maior estilo Power Ranger, chamar sua atenção. Interessante, eu acho justo. Eu acho basicamente válido. Isso. Então assim, o Samurai Flamenco, ele é... começa como uma sátira de Tokusatsu, né? Então, assim, ele vem pra explorar essa parte, de tirar sarro sobre essa parte de herói, né? E, assim, a história vai se desenrolando, eu não posso dar muito spoiler no tipo, né? Mas, assim, ele vai aprendendo a ser um herói, né? Então, conforme vai desenrolando, ele vai aprendendo a ser um herói e vai ficando sério, né? Então, a história de comédia, ele passa pra ficar séria mesmo, né? Interessante. E assim, o anime, ele é imprevisível. Totalmente. Chega lá no quinto, sexto episódio, ele embala de uma forma que você não consegue mais parar de assistir. E tudo que você pensa não é. Né? Então, por isso que não dá pra se aprofundar tanto. Porque se eu começar a falar, vou dar spoiler. Uhum. E justamente por ele ser tão impressionante, tão legal, você vai gerar uma relação de amor gigantesca desse anime até chegar o episódio 18. Você chega no episódio 18, para. Pelo amor que você vai desenvolver pelo anime, para. Que você vai ficar bem. Ele fica bem explicadinho, fica uma ou outra pontinha solta lá, mas nada que vai interferir na obra. Se esse anime tivesse parado nesse episódio, seria meu anime favorito. Mas o ator resolveu continuar. E ele conseguiu destruir a obra em 4 episódios finais. Caramba, então, cara, assista até o 18, você vai adorar, uma sátira muito legal, é um anime muito legal, é uma história envolvente, imprevisível, né? E até o final, se você quiser assistir, assista, mas só conta em risco, porque o final desaponta. Então a recomendação é assista e não assista, né? Assista até o episódio 18, daí pra lá esquece. Olha, Henrique, eu fiquei muito curioso pra assistir, me chama muita atenção o fato de serem só 22 episódios, né? Hoje em dia o tempo é tão corrido que eu dou muita preferência para coisas que eu sei que eu vou acabar mais rápido. Mas, cara, a sua opinião polêmica aí, que foi polêmica desde lá do seu comentário, né? No episódio do Yu Hakusho, de assistir só até o episódio 18, me deixa com mais vontade ainda de assistir os 4 últimos aí pra saber qual é o que te frustrou tanto assim, cara. Se você for assistir, cara, se você quiser até depois eu te conto, mas, cara, você para e fala, não acredito que eu assisti pra esse final. Entendi, cara. Ah, mas eu sou da opinião que toda obra, né, você tem que acompanhar ela num contexto geral, não adianta você parar num episódio X, assim. Você pode tirar suas conclusões, chegar a algumas opiniões do que poderia ser melhor ou não, mas eu acho que você tem que acompanhar a obra num contexto geral, né, mano? Sim. Ô Henrique, deixa eu aproveitar também que nós temos a sua presença tão ilustre aqui. Vê se você consegue responder isso sem dar spoiler aí. Ele traz uns robozão também, tipo Megazord, cara? Pô, se eu responder sim ou não, vou dar spoiler, pô. Então, responde pra gente aqui e eu vou... O ouvinte não vai ouvir agora. Ouvinte, fecha seu ouvido aí. Bom, ele... Ah, entendi, cara. Pô, bacana. Legal. Muito interessante, cara. Eu fiquei empolgado pra assistir. Samurai Flamenco tem na locadora da capinha vermelha lá, né? Yes! Aquela locadora de streaming, né? Sim. Em resumo, a gente pode afirmar que está na net, né? Sim, é. E ela é bem Flix. muito bom, cara. Fiquei empolgado, hein? Acho que... Em breve assistirei, Henrique. A gente vai conversar mais sobre aí. Assista, cara. Você vai ver. Você pega do quarto, quinto episódio. Assim, o primeiro episódio, ele é legal. Mas, assim, a partir do quarto episódio, quinto, ele vai te embalando. E foi como eu disse. tudo, tudo que você pensar no anime não é. Então assim, pra você tentar desvendar a trama, você vai ter que pensar o oposto, né? Então assim, tipo, cara, é muito bom, é muito bom. Você para, fica assistindo e fala, caraca, como isso? E também assim, como a mesma forma que ele pega essa parte mais realista, quando o negócio fica sério, ele vai pra realidade também. Tipo, é o que a gente pensa. Meu, se o cara tem um exército, por que ele vai mandar um? Entendeu? Então assim, ele vai puxando pra essa questão. Então assim, por exemplo, vai lutar com uma gangue? Você não vai lutar contra um cara, você vai lutar contra a gangue inteira, entendeu? Então é bacana, cara, é bacana, já disse. Não é previsível. O anime é sensacional até o episódio 18. Eu assisti os primeiros capítulos do Samurai Flamenco, né? Assisti alguns primeiros. O que eu gostei muito foi o tom que acabou pra mim sendo cômico, né? Pelo início dele, porque ele começa a querer lidar com os problemas do dia a dia, né? Da sociedade. E ele pega problemas que são no mínimo engraçados, né? Como, por exemplo, um cara que joga um lixo na rua, assim, basicamente, né? E ele lida com esses problemas de forma a te dar uma moral de que se todo ato que ele considera mal ou que traz um prejuízo pra você puder ter algum tipo de interferência ou puder haver ali a ação de um super-herói, né, agindo contra esse suposto mal, deve ser feita, tá ligado? Então esse extremismo torna o anime por si só já engraçado, tá ligado? Uhum. E a história ela vai desenrolando de uma maneira engraçada, mas eu não acompanhei ele todo. O que me causa também a curiosidade de assistir os 4 últimos episódios aí. Tá bom, conta de vocês também, 4 episódios não é muita coisa, porém, eu tô avisando. Legal, bacana. Mais alguma consideração aí sobre o Samurai Flamenco, Henrique? Assista. Pô, da hora. Muito bom, galera. Obrigado, Henrique. Samurai Flamenco tá marcado aqui, tá na minha lista. Assistirei em breve. E você, senhor Thiago Souza, que traz para os nossos queridos ouvintes nessa tarde, noite ou dia em que eles dedicam sua atenção para nós? Ai, meu Deus. Ai, caramba. Bom, galera, eu trago hoje um anime originalmente daquela rede de streaming que, ao contrário, fica Shiften. Então, meu Deus. Fica fácil aí pra vocês pesquisarem. Não vou falar o nome dela aqui, né? Não vou entregar assim tão fácil. Vou ter que pensar um pouquinho qual que é. E eu vou falar de Knights of Sidonia. Knights of Sidonia é um anime baseado em um mangá, né? Como acho que todos esses que a gente comentou hoje aqui, como 99% dos animes, né? E, cara, ele é muito bacana, na minha opinião, por se tratar de um tema muito diferente do que o comum, sabe? Ele é muito mais americano, sem deixar de ser bem japonês. Cacete. Vou explicar pra vocês. O Knights of Sidonia, você vai acompanhar a história dos personagens principais. O personagem principal é o Tanikaze Nagate, né? O pessoal chama ele de Tanikaze. Ele é um piloto que mora em Sidonia. E Sidonia é uma das poucas colônias de sobreviventes da Terra, porque o anime se passa 1000 anos depois de uma guerra intergaláctica que rolou e a Terra foi destruída. E pedaços da Terra foram usados para virarem colônias espaciais. Então você, por exemplo, tem um pedaço da Terra que pode ser, por exemplo, onde era o continente das Américas, pode ser que esse continente virou uma colônia, a gente não sabe. O que a gente acompanha no anime é a colônia da região que era o Japão. Então você vai ver toda essa cultura, né, japonesa ali, porém num futuro, cara, que é muito pra frente, é 1000 anos depois dessa guerra que eles nem citam em que ano que ela aconteceu, sabe? Então, ele é bem legal por se tratar de um tema mais tecnológico, né? Uma parada mais futurística mesmo, mais ficção científica. Eu curto muito, bem legal. Pra vocês terem noção, nessa colônia, né, que eles vivem, eles, por exemplo, pra eles é normal a clonagem humana, é normal também, né, a fotossíntese humana. Então, o ser humano não precisa mais se alimentar. Ele pode fazer fotossíntese. Talvez isso resolva o nosso problema, Fernando. Caralho. A gente não precisa, não precisar comer mais e poder viver só de luz, é, cara. Mas é essa a pergunta. Se os caras estão no espaço, tipo, tá, dependendo... Então, toda a colônia vai estar perto de um sol, então, pra poder fazer fotossíntese. Porque senão não faz lá muito sentido. É, eles conseguem fazer com a própria luz que eles geram e a luz de estrelas também, sabe? É bem legal. O anime, Rick, ele é muito galgado em ficção científica, ele nada fica à toa. É claro que ele tem, sim, a sua parte assim, fantástica. É, por exemplo, a raça alienígena que vai destruir a Terra e que é a grande vilã, né, na história, os Gaunas, eles são, por exemplo, células que tomam forma da maneira que for melhor para eles. Então é muito legal isso. Você não tem, por exemplo, uma figura humanoide ou uma figura monstruosa. Cara, são células e elas vão tomar a forma do que for melhor pro objetivo final delas. Da hora. E na Terra tem alguns soldados que são, né, os cavaleiros aí, nesse caso, né, os cavaleiros de Sidônia, que vão proteger a colônia deles, desses caras, e eles vão em como se fossem mechas, que são naves também, e todas as batalhas se dão nesse ambiente, é bem legal. Mas além disso, né, além das batalhas, que é no espaço, uma parada bem sci-fi, é legal também todo o contexto que você pode explorar científico, sabe? Por exemplo, a humanidade conseguiu evoluir a um ponto em que você consegue decidir qual que vai ser o seu gênero sexual. Então, até uma certa idade, você não tem nenhum órgão sexual totalmente desenvolvido e você consegue desenvolver o que você decide depois, entendeu? A China pira. Cara, não só a China, cara. Não só a China, mas se você parar pra pensar, as pessoas, por exemplo, que são transexuais, as pessoas que optam, né, por essa mudança, seria perfeito pra elas terem essa possibilidade, né, cara? E, assim, nada impede deles levantarem uma bandeira dessa e a ciência evoluir pra esse caminho também. Então, o anime, ele levanta questionamentos como esses, que eu acho muito interessante. Acho que eu gosto de ficar conjecturando, imaginando, poxa, será que isso seria legal? Quais são as vantagens disso? Né? Por exemplo, eles têm uma reprodução assexuada, então talvez você não precise mais somente da reprodução por meio, né, da relação sexual, talvez consiga ter uma relação assexuada. Existem também híbridos de humanos e animais. Então imagina se a gente pudesse ter o intelecto de um humano, mas a força de um urso, por exemplo. Oh. Sabe? Seria interessante, ajudaria bastante, né? Em algumas circunstâncias. Cara, ele é rico nesse aspecto de provocar certos pensamentos. Provocar pensamentos pro futuro, provocar indagações filosóficas. E no meio disso tudo tem esse trama aí, né, da sobrevivência da humanidade também. Da hora, cara. Por isso que eu recomendo aí o Knights of Sidonia. E esse anime, ele é um anime muito comprido, assim? Como que é, pra quem quiser acompanhar aí? Cara, por enquanto ele tem duas temporadas, é o que saiu no Japão mesmo, tá? A Netflix lança quase que paralelo com o Japão. Lá no Japão ele passa, se eu não me engano, na MBS e na TBS. São duas emissoras japonesas. Ele tem, cada temporada, 16 episódios, mais ou menos. Cada episódio, 20 e poucos minutinhos. Dá pra assistir tranquilo. As duas temporadas, ainda que elas são continuações, elas têm arcos bem diferentes, têm ameaças aí bem diferentes. Então não parece que é tanto uma continuidade só, mas sim, os personagens estão lá e eles estão evoluindo ainda. Então é bem legal, eu recomendo bastante. Muito legal, não conhecia esse anime aí, eu não conhecia mesmo, eu tava dando uma olhadinha aqui, parece ser bem interessante mesmo, viu? Sim, ele tem uns efeitos assim 3D, né, no meio da animação, mas os personagens ainda são bem personagens de traços de mangá. Ele, diferente do exemplo aí que vocês deram, ele não é tão forte no humor, ele tem sim, né, algumas partes de humor, mas não é o foco dele, ele é voltado muito mais num drama do que no humor, sabe? É bem bacana. É, pelo contexto realmente parece mesmo, e acompanhando aqui as imagens, fazem muito eu querer acompanhar isso, porque a animação é muito bonita, né, meu cara? Sim, ela é muito bonita. Ela é um... Todo o anime tem uns tons bem frios, assim, né? Retrata bem esse sentimento, né? Bem legal. E, cara, pra quem gosta de ficção científica, mas também gosta de anime, acho que é uma excelente recomendação aí. Knights of Cydonia. Deve ter censura esse anime, hein? É, ele tem, né? Tem, é que como ele tá lá na Shuften, ele consegue passar tranquilo, né? Mas se ele fosse pra TV, certamente teria que ter algumas adaptações. Da hora, da hora. Gostei muito. Eu vou colocar aqui na minha listinha pessoal pra acompanhar aqui. Eu fiquei bem, bem interessado, porque eu gosto, né, de ficção científica, então... Eu acho que eu vou me identificar com esse anime. Certamente, certamente. Bom, galera, muito obrigado mais uma vez, Henrique, pela sua participação. Hoje a gente trouxe aí três recomendações bacanas, né? Trouxemos o Hamameio, pelo que o Fernando comentou. Acho que vale mais a gente primeiro ler o mangá e eventualmente assistir o anime, sim, né, Fernando? O mangá talvez... Hoje você tem um pouco mais de dificuldade de encontrar, né? Pra, se você, caso quiser colecionar, então eu não falaria que você não deve acompanhar o anime. Vale a pena, sim. O anime é muito engraçado também. Legal. Henrique aí, nosso convidado especial, convidado honroso hoje. Obrigado mais uma vez, Henrique. Trouxe o Samurai Flamengo, né? Que virou Samurai Flamengo e que já virou também Samurai Vasco e tudo mais. Cara, parece ser muito bom. Esses quatro episódios finais aí do Samurai Flamengo talvez gerem um outro cast pra gente. Olha, geraria, viu, cara? Geraria, porque assim, ele foge, ele muda totalmente o rumo da história, viu? Muda. É como se fosse outro anime separado, é uma dimensão paralela. Interessante, interessante. Mas obrigado pelo convite, viu? Se for chamado mais vezes, eu ficaria honrado de participar. Pô, obrigado, cara, muito bom. E eu recomendei aí o Knights of Cydonia, galera, ou assistam assim que vocês puderem. Henrique, fala pra gente um pouco aí, cara, de como foi aí o começo com o checklist, o que você tem curtido, tem algum feedback? Chegou o momento aqui de a gente ter uns feedbacks ao vivo aqui pra galera ir acompanhando. O que você recomenda mais? Qual foi o cast que você mais gostou até agora? Olha, primeiro, hein? O primeiro, tô abrindo aqui. Olha, cara, eu sou suspeito pra falar porque, assim, eu sou mais nerdão nessa parte de anime, então gostei muito do Yu Hakusho. Apesar de uma outra parte, não, uma única parte ter se enganado lá de quem derrotou quem, mas eu achei muito legal, né? Então, assim, eu gosto dessa parte. O que eu mais gosto, na verdade, no podcast, não são nem os temas abordados, e sim essa conversa, né, que parece que você está tendo um bate-papo com seu amigo mesmo, do lado. Vocês fazem isso, você sente parte daquela conversa, como se tivesse uma roda de amigos mesmo, ouvindo, compartilhando, muitas vezes, das mesmas ideias, e assim, mesmo você tendo vontade de falar ali no meio, você não falando, mesmo assim, é algo legal, é algo inclusivo, talvez até mesmo por esse dinamismo de conversar, dar risada, tirar sarro do outro no meio, assim, é essa questão. Então, não tem muito o que recomendar, né? Eu acho o trabalho de vocês muito legais mesmo, muito legal mesmo, assim, eu gosto bastante. Pô, legal, cara, obrigado mais uma vez. Mas assim, Fernando, o pessoal que tá ouvindo a gente, nossa ideia é justamente essa, né? A gente tá com um papo entre amigos, você tem aí a sua voz, como o Henrique já fez várias vezes nos comentários, né? Tanto na nossa página no Facebook, quanto no blog, né, Fernando? Sim, de fato. É meu amigo de muitos anos, né? Então, assim que eu apresentei apresentei esse projeto, eu tinha certeza de que ele daria bons feedbacks, né? Daria algumas questões que nós poderíamos melhorar. Gostaria de aproveitar esse momento também para agradecer todos que até então têm colaborado com os feedbacks, né? Que têm acompanhado a gente, nossas conversas. Eu particularmente fico muito feliz de saber que soa exatamente o que a gente queria que soasse, algo divertido, uma conversa entre amigos. A ideia sempre foi essa, né? A gente faz isso por amor. Muito bom, né, galera, exatamente. Então você que tá ouvindo a gente, quer ter o seu espaço, quer dar a sua opinião também, ela é muito importante pra gente. Você pode fazer isso por e-mail, né, no checklistpodcast@gmail.com. Por Twitter. Você pode fazer isso exatamente no Twitter, mais conhecido entre os mais velhos como Twitter, e é só também ir lá, @checklistpodcast. Você pode fazer isso no Facebook, facebook.com/checklistpodcast. Você pode fazer isso também no YouTube, que também é youtube.com/checklistpodcast. Temos vídeos a serem subidos aí pro YouTube. Você que se inscreveu no canal na última semana, né, no nosso desafio dos vídeos dos filmes nacionais, tem vídeo novo pra sair, tá no forno, tá só dourando ali, já tá subindo pra vocês. E é isso aí, galera, muito obrigado mais uma vez a todos vocês. Nós gostaríamos também que você deixasse o seu feedback pelo e-mail, né? Que seria interessante, inclusive para sugestão de temas, né? Tudo isso pode ser analisado e será com muito carinho pela gente, porque a gente realmente faz isso de coração para que você se identifique com a gente. Somos pessoas como você que tem gostos em particular e em comum também. Então seria muito bacana ter esse feedback. Se você quiser deixar sugestões, vai lá, dá uma olhadinha. E no YouTube, como o próprio Thiago falou aí, nós iremos subir alguns conteúdos muito maneiros. Isso aí, galera. Façam como o Henrique, que deu a sugestão. A gente pegou aqui, viemos pro CAF, gravamos. Ele tá participando com a gente. Vim ser do Tédio com a gente. E até o próximo CAF. Valeu! Valeu, galera. Até mais. Obrigado.